Em Cascavel, pelo menos 3 pessoas morreram neste final de semana, vítimas de disparos de arma de fogo. Um jovem de 17 anos foi assassinado no bairro Tarumã na noite de sábado. De acordo com informações, Renan Matheus Andrade da Silveira foi morto com tiros de pistola. Alguns disparos atingiram a cabeça e as costas da vítima. Segundo o que foi levantado pela PM, o adolescente caminhava pela rua Sócrates, próximo ao cruzamento com a rua Galileu, quando foi abatido a tiros. Ele já havia sido apreendido pela polícia, acusado de ter praticado vários homicídios. A delegacia especializada de crimes contra a vida esteve no local e vai investigar o caso. Várias equipes da PM foram acionadas para atenderem uma situação em um bar localizado no cruzamento das ruas Corbélia e São Joaquim, no Parque Morumbi, da madrugada de domingo. No local, as informações eram desencontradas e ninguém sabia dizer o que teria acontecido, quem teria efetuado disparos contra Joelson Luiz Graff, de 34 anos, que morreu na hora. A princípio, Gelson teria sido atingido por 3 tiros nas costas. O homem já possuía várias passagens pela polícia, 2 delas por assalto à mão armada e 1 por desacato. No local, ainda estava Maria Luísa dos Santos, de 43 anos, ferida por um tiro no pé esquerdo, e uma mulher que foi atendida por uma equipe do SIAT encaminhada para o pronto atendimento 2, com ferimentos considerados leves. Para a UPA, também foi encaminhado por conta própria uma pessoa que também teria sido ferida no bar em que ocorreu o tiroteio. Segundo funcionários da UPA, as 2 vítimas são Carolina Aparecida do Nascimento, de 20 anos, e Paulo Gonçalves, de 35. Não foram divulgados mais detalhes sobre as vítimas, apenas que elas têm ferimentos considerados leves. A Delegacia de Homicídios está investigando o caso. Em uma outra situação, policiais militares estavam para fazer a prisão do indivíduo acusado de pelo menos 2 homicídios em Cascavel, quando uma mulher tentou interferir no trabalho policial e acabou ferida por um tiro de espingarda calibre 12 disparada por um soldado da PM. Os tiros não colocaram em risco a vida da mulher, mas em xeque o trabalho da PM, que ao realizar o seu trabalho de prisão do acusado, acabou vendo-se em uma situação de agressão. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.